meus amigos e meus irmãos. Ainda hoje, revendo uma entrevista do saudoso fundador da LBV Mundial ao programa Preto no Branco, na antiga TV Rio. A TV Rio, naquele tempo, era um sucesso extraordinário. O perguntador, com aquela voz sonora, era o Oswaldo Sargentelli, que eu conheci na Rádio Mundial do Rio de Janeiro, na década de 50. O velho sargento me visitou na LBV, esteve aqui com a gente. Passado algum tempo, eu encontrei o Oswaldo Sargentelli no avião. Viajávamos para Brasília. Ele, virando para os seus acompanhantes, ele ia fazer um show em Brasília, ele disse aqui: olha, aqui é o Paiva Neto, diretor, presidente da Legião da Boa Vontade. Ele conhece tantas músicas do meu tio Lamartine Babo quanto eu. Realmente, eu cantei várias composições do Lamartine Babo. Cantei junto com o Sargentelli, quando ele nos visitou na Legião da Boa Vontade. Isso está até gravado. Ele chegou, me abraçou, e a nossa turma da televisão, que não perde tempo, foi gravando o acontecimento para a história. Com um ambiente muito alegre naquele dia. Bem, nessa entrevista Preto no Branco, em 1959, o proclamador da Religião de Deus disse que a grande tarefa dele era pregar para todas as consciências. E esta é uma função que exige equilíbrio, seriedade. Que eu já disse a vocês, está na proclamação do novo mandamento de Jesus, feita por Zarura em Campinas, São Paulo, em 7 de setembro de 1959. Há tantas religiões quantos são os graus de entendimento das criaturas humanas. Religião é para promover a confraternização. Sei que ninguém precise virar vaquinha de presépio. O livre-arbítrio é uma disciplina de Deus que temos que respeitar. Há tantas religiões quantos são os graus de entendimento das criaturas humanas. E também das espirituais. Porque também se prega para o invisível. É a união das duas humanidades que estamos promovendo aqui. O mundo espiritual, eu tenho repetido tantas vezes, não é um dormitório. Eles existem, os mortos não morrem. Contudo, é preciso que saibamos estabelecer o sentido verdadeiro de equilíbrio entre as chamadas prioridades da existência humana e os princípios da ética que vem de Deus. Vem de Deus. Por isso eu digo sempre, é preciso arejar a nossa mente com a atmosfera pura do Cristo para podermos deslindar certos acontecimentos de nossa época. Época de grande transformação. Fim dos tempos. Não é fim do mundo aqui, não, hein? Nunca falamos em fim do mundo aqui. Fim dos tempos. Eu já disse aqui várias vezes. Houve vários armagedões. Houve vários fins de mundo. Cadê o Império Romano? Não foi o fim de um tremendo contexto de coisas, contingências de natureza política, social, religiosa, espiritual? De repente, tudo aquilo se desfez. Aquilo foi um Armagedon. Armagedon não é somente guerra nuclear, que tanta gente parece que quer que venha. Mesmo havendo terminado a Guerra Fria, que gente sinistra! Já expliquei e Armagedon são esses absurdos que andam acontecendo na sociedade humana e prejudicando a sobrevivência da criatura como um ser que merece amor e respeito e dignidade. O que é a droga, se não um tremendo Armagedon para as famílias? O que são essas doenças que estão aparecendo por causa da poluição desbragada pela tremenda ganância e avareza também? Quem é que vai nos salvar dessas coisas? A poluição está matando as nossas crianças, os nossos pais, os nossos avós, os nossos filhos e a nós também. E os milhões de abortos por ano no mundo? Isso também é um Armagedon. É, mas as jovens estão ficando cada vez mais cedo grávidas. Mas a solução nunca será o desrespeito à vida. Eu dizia há muitos anos, o desrespeito ao feto no ventre materno, por ser um ato de desumanidade e uma afronta ao direito que temos à vida, naturalmente se espalhará para outros setores da sociedade também indefesos. O feto não tem advogado que faça a sua defesa, ele não pode contratar um advogado. Mas também os idosos, coitados, não têm dinheiro, às vezes, para contratar advogados. Também estão desamparados, porque o aborto, ele é oriundo e promove uma mentalidade de desrespeito à vida. Nós respeitamos aqui o ponto de vista de todos, mas nos achamos no dever de expressar o nosso pensamento, que todos prestaremos contas a Deus. Eu sei que no meio daqueles que pregam o aborto, há muita gente honesta, bem intencionada, mas estão firmados em cima de fundamentos que serão desfeitos em determinado momento da história. Há leis espirituais regendo a nossa existência. Mas o homem age como se a morte fosse o fim de tudo. Então, não nos queixemos de Deus. Não proclamamos tanta necessidade do nosso livre-arbítrio, mas temos que responder por ele. Livre-arbítrio depreende responsabilidade. Quem não pensar assim é promotor da impunidade que nos envergonha no planeta inteiro, nos países mais que noutros. O direito, aliás, como eu disse na Epístola Constitucional do Terceiro Milênio, uma carta que escrevi aos jovens legionários em 87 e 88. Foram eles que, corações generosos, deram esse título pomposo. Eu digo que as raízes do direito estão no mundo invisível, no mundo espiritual. Porque é de lá que nós viemos. E para lá voltaremos. Os mortos não morrem. Política de Deus. Política para o homem, para o espírito do homem. Pensar que a morte acaba com tudo é desconhecimento da sua própria existência, do seu próprio valor, da sua própria dignidade. A morte é um ato. Pregar as consciências. Não obrigamos ninguém a nos ouvir, mas não podemos deixar de falar essas coisas. Isso está no Apocalipse. Observem a saída dos quatro cavaleiros. Cada um tem uma função. E aquela função não foi estabelecida por Deus, assim, aleatoriamente. Estabelecida por Deus depois de medir os resultados do nosso comportamento. As populações não gritam contra a impunidade? Deus também não pode permitir que essa reine na terra para todo sempre. Não nos esqueçamos das criaturas espirituais, que seremos nós amanhã. A vida não acaba no túmulo, não. Seres espirituais, os nossos anjos guardiães, o que são? Aqui também se prega para o invisível. O ainda invisível. Ah, não acredito nisso. Então, meu amigo, pare de respirar porque você não vê o ar. Então você não pode respirar uma coisa que você não acredita que exista, porque você não vê. Assim são as nossas formas espirituais. Só uns ou outros que têm esses dons que Deus concede é que podem ver os espíritos. Não são alma do outro mundo, não. Alma do outro mundo somos nós. Que a vida real é aquela outra lá. Mas é aquilo que eu digo. O grande segredo da vida é, amando a vida, eu falo dessa vida material agora, saber se preparar para a morte ou vida eterna. Mas tem que amar a vida. A vida é uma coisa maravilhosa. É a oportunidade que temos de crescer. E para isso precisamos derrubar o espírito de senzala, que ainda prejudica o nosso povo. Princesa Isabel assinou uma polêmica, Lei Áurea, mas o espírito de senzala ainda está por aí. Quantas almas estão nos ouvindo agora? Ah, você está espantado que eu estou dizendo isso? Você também é alma. Você não fala do seu anjo da guarda? Ele é um espírito que Deus destacou para ajudá-lo. Mas por que essa surpresa? São Paulo não disse que viemos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis? Paulo apóstolo, meu irmão, está me ouvindo, que você tanto admira, eu também admiro muito. Talvez você não admire mais que eu, sem desfazer de você, é claro. Diz que assim como há corpos terrestres, há corpos celestes. E esses corpos celestes terão que ter uso. Alguém tem que usá-los, não é? Alguém que nossos olhos materiais não veem. Estamos cercados. Há uma multidão assistindo o PBV agora. O programa Boa Vontade. Não somente pelo rádio, mas pelos elementos eletrônicos, materiais físicos, mas também pelos espirituais. Daí esses primeiros passos que escandaliza tanta gente, que quer considerar que tudo acaba no cemitério. Então que fim horroroso. Não acaba não, os mortos não morrem. Esses primeiros passos de Vidicom, Espiricom, e eu sou um homem frontalmente contrário a esse negócio de se dizer, isso não é possível, isso não é possível. Mesmo se for verdade, eu não acredito. Ah, homem de ciência não pode pensar assim. Porque estaria se comportando como o mais fanático dos mais fanáticos religiosos que eles tanto abominam por serem homens de ciência. Os homens de ciência não gostam do fanatismo, das crenças. A dúvida é o primeiro passo. Um cientista nunca pode dizer que uma coisa não é possível. Que pode não ser possível para o seu conhecimento científico do momento em que ele vive. Mas daqui a pouco, aquela coisa considerada uma impossibilidade inarredável apresenta uma solução. A ciência é uma evolução constante. A ciência de hoje não é igual à do século passado e a velocidade está tão grande. Nessa era de cibernética, que já se pode dizer, a ciência de ontem já não é igual à de hoje. Por isso é preciso que se faça o grande amplexo, grande abraço entre a ética e a ciência, porque senão cairemos naquele estado lamentável daquelas mentes que se valiam daqueles seres indefesos nos campos de concentração nazistas para fazerem experiências horrendas. Dizer que não acredita numa coisa porque a ciência não comprovou. Mas que ciência você está falando, meu querido irmão? minha distinta e ilustre irmã. Preciso saber, porque a ciência de ontem, na velocidade das coisas contemporâneas, já não é a de hoje. E essas barreiras negativistas, partindo de cientistas, é um crime. Rimou, né? Creio eu que um cientista e um religioso não podem ter ideias preconcebidas. Se não, não se darão bem com a verdade. E se o acaso regesse o mundo, então por que a ciência? Mas vocês observaram isso, não é? Se é o acaso, então, para que a ciência? Se as ciências matemáticas, digamos assim, físicas, químicas, são chamadas de ciências exatas. Se são exatas, não podem ser regidas pelo acaso. Isso é óbvio, óbvio, ululante. Bom, os gemidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro de Deus. Eu tenho lido o texto como vocês aqui várias vezes. E muita gente quer saber, é o capítulo 15, versículos 2 a 4, né? Vi como um mar de vidro envolto em fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé sobre o mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, o Cristo, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Estou sentindo aqui a vibração do irmão Vitorino Bacari, como se estivesse repetindo comigo aqui o cântico. É, a transmissão de pensamento é uma coisa real, principalmente se estamos integrados na unidade em Cristo Jesus. Não é, Vitorino? Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és piedoso. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça foram manifestados. Quer dizer, o mundo não está abandonado, não. Olha os atos de justiça de Deus sendo manifestados. Estou aqui cantando a vitória. Bom, no Êxodo capítulo 15, ao cântico de Moisés. Isso deixou a turma tão feliz em Israel, que houve a dança de Miriam e das mulheres. As águas amargas tornam-se doces. Amanhã eu estarei lendo com vocês nesse horário o cântico de Moisés. Está falando em cântico de Moisés aqui, vamos ver, né? E também o cântico de Jesus. Qual é o cântico de Jesus? Alguém aqui se lembra qual é o cântico de Jesus? Não diz, Terezinha. Não diz, deixa para o pessoal no programa de amanhã.